Olá. Será que existe um segredo para que tenhamos êxito na vida cristã? É um pouco estranho falar em segredos e fórmulas quando se trata da vida cristã, né? Porque isso não existe, na verdade, né? Não existem segredos, não existem fórmulas, existem princípios. Aliás, existe um conjunto de princípios, um conjunto de diretrizes para a nossa vida, que estão nas escrituras e que dependem de vários fatores, né? Por outro lado. Então, o que a gente tem que fazer é buscar cada dia, se alimentar da palavra, buscar cada dia viver a palavra para que a gente tenha esse êxito, obtenha esse êxito. É claro que o êxito da vida cristã, a gente não precisa nem repetir isso aqui, né? Mas o êxito na vida cristã é diferente do êxito no mundo, obviamente, né? Muita gente tem êxito no mundo e confunde-se muitas vezes com o êxito na vida cristã. O fato é que o apóstolo Paulo está encerrando aqui a sua segunda carta aos Tessalonicenses, portanto, a nossa jornada por essa segunda carta se encerra. Ele vai dar aqui sua palavra final, seu ponto final, e justamente desejando o quê? Êxito, né? Sempre Paulo ele faz as suas famosas saudações. Tem as saudações ali do início, onde a gente tem a introdução da carta, e tem as saudações do fim, onde o apóstolo normalmente manifesta ali aquilo que ele desejava para as igrejas. E geralmente são coisas que se repetem. Não, ele não desejava coisas muito diferentes, mas é bom a gente ver algumas questões hoje, quando ele então se despede aqui e saúda os Tessalonicenses. Acredito que ele vai falar um pouco dessa questão do êxito na vida cristã. Então, indo aqui para a segunda carta, né, aos Tessalonicenses, no capítulo 3. Nós vamos concluir hoje lendo aqui dos versículos 16 a 18. O próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Segundo o apóstolo Paulo, o êxito na vida cristã, ele depende de muitas coisas, evidentemente. Aqui ele dá pelo menos dois grandes motivos, duas grandes causas, vamos dizer assim, para que haja esse êxito. Primeira coisa que a gente vai ver aqui é que o êxito da vida cristã ele depende das dádivas concedidas por Jesus Cristo. Paulo deseja aqui a paz do Senhor, o próprio Senhor da paz. Olha que título apropriado para Jesus Cristo, né? A gente sabe que quando aparece essa palavra Senhor aqui no Novo Testamento, a palavra que ela tem uma aplicação sempre para Jesus Cristo. E aqui não há motivos para a gente pensar de forma diferente. E que título apropriado para Jesus Cristo? O Senhor da Paz. E por que Jesus Cristo pode ser considerado o Senhor da Paz? Por que a gente pode chamá-lo assim? Por que que ele merece esse título? Veja. Quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, o que que ele está fazendo ali? Ele está retirando a culpa de pecadores. E ao fazer isso, ele promove o fim da inimizade do homem com Deus. Ao morrer ali pelos eleitos, ao morrer ali por aqueles que Deus havia destinado para a salvação, ele especificamente olhou para essas pessoas, tanto as que viveram antes, as que viveram naquele tempo, as que viveriam muito tempo depois, como nós, e decretou o fim da inimizade entre nós e Deus. Esse fim foi decretado ali com a retirada da nossa culpa. Afinal, ele levou a culpa no nosso lugar. Portanto, só por isso ele já mereceria o título de Senhor da Paz, não é mesmo? Aquele que estabeleceu a paz, a nossa paz com Deus, algo tão precioso, algo que somente aquele que conhece a salvação, somente aquele que conhece de fato a Jesus Cristo, aquele que recebeu o Evangelho no seu coração, pode saber do que se trata, porque se identificou com esse fato ocorrido lá na cruz. Mas a dádiva da paz, da qual Paulo fala aqui, ela também ela tem a ver com a nova vida que começa a partir do momento em que somos justificados e nos identificamos com essa morte de Jesus por nós, em nosso favor, a partir do momento que somos realmente justificados, quer dizer, toda essa condição ela passa a ser uma realidade na nossa vida. E juntamente com isso, juntamente com o viver agora em paz com Deus, passamos a desfrutar dessa paz com Deus, existe também uma quebra de barreiras, né, nessa nova vida. Quebra de barreiras que o Novo Testamento descreve muitas e muitas vezes. Quando você tem pessoas agora que antes estavam em controvérsia, viviam com problemas, com barreiras por questões raciais, por questões culturais, por questões sociais, a própria divisão entre homens e mulheres, ela tinha um caráter muito desequilibrado na sociedade. O Evangelho, ele vem quebrar essas barreiras. As pessoas agora não olham para aquela pessoa diferente, aquela pessoa que pensa diferente, aquela pessoa que é diferente por causa da cor da pele ou porque tem um nível social diferente do dela. Não vê isso mais como uma barreira. Essa barreira foi quebrada, são todos irmãos agora, podem desfrutar de comunhão. E o que a gente vê fartamente, e é muito colocado com muita insistência nas Escrituras, não por acaso, é a comunhão entre judeus e gentios. Algo impensável em termos concretos. Até esse ponto, até o ponto em que o Evangelho alcançasse um judeu e um gentio e os colocasse ali, lado a lado, como irmãos, vivendo debaixo dessa mesma paz, né? Desfrutando dessa mesma paz com Deus e paz entre ambos. São muitos e muitos textos que falam disso, mas eu queria destacar o texto de Efésios, onde Paulo diz que ele usa a ilustração de um muro, né? Um muro que separava as pessoas, talvez pensando ali no pátio, né, dos gentios ali na em Jerusalém, onde de fato havia uma divisão física, né? Até onde os gentios poderiam entrar ou não. E é como se isso fosse literalmente derrubado, como se todas as barreiras caíssem nesse sentido. Então, é uma morte que se estabelece na cruz com a retirada da culpa. Ela é desfrutada através da quebra de barreiras, paz entre as pessoas, né? Imagina um mundo que fosse realmente cristão, um mundo de fato cristão. Como seria um mundo assim, né? É claro que a gente não vai viver isso na nossa era, nesta era aqui, né? Mas veja, tem mais um aspecto aqui que a gente poderia explorar nesse sentido, que é a presença de Jesus na nossa vida. Ou seja, o fato de ele estar conosco, o fato de ele participar conosco, de ele ser o nosso pastor, o nosso guia, habitar em nós. o fato de essa presença ser absolutamente real e concreta, ela acaba transmitindo para nós uma paz que é completamente diferente de qualquer coisa que o mundo possa chamar de paz, que um incrédulo possa chamar de paz. Afinal, nós sabemos que as circunstâncias passam a não ser mais determinantes em relação a isso. Não é a circunstância que vai determinar se eu tenho paz ou não. São outros fatores, porque as circunstâncias não têm mais esse peso. As circunstâncias, elas estão sob o controle de Deus, a minha vida está sob o controle dele. Então, a presença dele me concede todas essas convicções. Muito bem, é a dádiva da paz que Paulo fala aqui, e no versículo 18 ele fala da dádiva da graça também, ao dizer: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Essa é uma saudação bem comum, bastante utilizada por Paulo, mas cabe aqui a gente fazer uma leitura dentro dessa ideia que a gente está trazendo de êxito, né? Afinal de contas, é uma dádiva que Jesus Cristo concede e que vai também nos proporcionar êxito na vida cristã. Se a paz em todo tempo, de todas as formas, como Paulo diz aqui, é uma dádiva assim, a graça também. A graça de Jesus é o que moveu Jesus a morrer por pecadores indignos. É a graça de Jesus que tem essa característica. Romanos 5,15 diz: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. O que fez Jesus Cristo morrer por nós foi graça. Não foi simpatia por nós, merecimento, apenas e tão somente graça. A graça moveu Jesus a morrer por nós e nós a ganhamos gratuitamente. A graça também foi o que despertou a nossa fé, a fé onde ela não existia. É isso que fala em Efésios 2:8. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus, é um presente de Deus, é algo absoluto. A graça é concedida graciosamente. Olha que coisa interessante. Veja, ela desperta a fé onde ela não existe. A graça de Jesus é encontrada através do seu sacerdócio. Hebreus 4,16 nos diz que nós temos acesso ao trono da graça porque o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, está ali nos representando, está ali levando e validando as nossas orações perante Deus. Não fosse isso, não adiantaria a gente orar, não adiantaria a gente se colocar, chorar, implorar, agradecer, nada que a gente confessar, nada que a gente pudesse fazer diante de Deus teria efeito sem esse sacerdócio. Mas ali diz que é o trono da graça. Graça que nós possamos encontrar misericórdia em ocasião oportuna, o texto diz. A graça de Jesus é assim. E a graça de Jesus é uma graça multiforme, aquela ideia tirada das tapeçarias antigas, multicores, né? A graça de Deus, a graça de Jesus, ela é multiforme na doação dos dons espirituais, como Pedro fala na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 10. É a multiforme graça de Deus que distribui os dons, que concede os dons, que faz com que esses dons sejam usados para a glória de Deus. Quanta graça! É uma dádiva inestimável de Jesus. A paz e a graça que procedem de Cristo, elas são vitais na vida cristã. O êxito na vida cristã depende dessas dádivas. Agora, Elas são conhecidas somente pelos salvos. Somente os salvos sabem o que é paz com Deus, a paz de Deus. Somente os salvos entendem, reconhecem, e desfrutam e podem desfrutar da graça de Deus, a graça de Jesus Cristo, a graça de, ou melhor, a graça de Deus em Jesus Cristo, a gente pode dizer também. Mas veja, aqui nós estamos falando do Senhor da paz. E a gente poderia dizer que ele é o Senhor da graça. Agora, o fato é que elas são desfrutadas como? Como é que eu desfruto disso? Eu desfruto de acordo com a dependência humilde em que eu vivo. Se eu não me reconhecer, eu não admitir que eu preciso da paz de Jesus na minha vida, preciso dessa paz o tempo todo, que eu preciso da sua graça o tempo todo, e que eu não sou essa belezinha, essa belezura que a minha própria carne, que o inimigo e o mundo tentam me vender como uma imagem válida. Se eu não admitir que eu não sou assim, mas sou extremamente carente dessas coisas, como é que eu vou desfrutar delas? Bom, a questão é que o êxito na vida cristã depende sim das dádivas concedidas por Jesus Cristo. Você percebeu que essas dádivas, elas estão como uma espécie de sanduíche aqui nesses três versículos. Elas estão no versículo 16 e também no versículo 18. Mas no meio do sanduíche, se é que a gente pode chamar assim, nós temos uma outra questão, que é a confiança nas Escrituras. E o êxito na vida cristã também depende da confiança nas Escrituras. E por que que isso está no meio do sanduíche? É interessante porque Paulo, ele fala aqui no versículo 17, ele fala aqui no versículo 17 que ele escreve a saudação de próprio punho, e que isso é um sinal em todas as suas cartas, é a forma dele escrever. Veja, por que que ele está colocando essa notinha aqui, essa notinha inclusive no meio, né? No meio da saudação, no meio dos seus desejos, né? Ele coloca a observação. Ele está dizendo, olha, eu estou escrevendo esta parte de próprio punho. A gente sabe que Paulo utilizava uma espécie de secretário, né? Romanos mesmo. Paulo, ele é o autor de Romanos. Mas no finalzinho nós temos ali alguém que se manifesta dizendo que participou ali, anotando as coisas para Paulo, que é no caso Tércio, né? É o que a gente chama, é o que se chamava, pelo menos antigamente, né, de amanuense, né? Uma espécie de secretário, alguém que ficava ali, incumbido de registrar algo que estava sendo ditado, o que de forma nenhuma invalida a escritura, né, a autoria, o autor é o mesmo, é a mesma coisa que alguém lá que tem um juiz, né, que está emitindo lá uma sentença, alguém está anotando tudo lá para ele e no final ele só assina ali, né, é mais ou menos isso, né, e aqui nesse ponto parece que Paulo para escrever com a sua própria letra, talvez com certo esforço, porque por que que ele precisaria de um secretário? Tem muitas especulações sobre isso, talvez uma falha na sua visão. A gente já falou sobre isso lá quando estudamos Gálatas, né? A possível questão física de Paulo ali é uma ideia, né? Não havia óculos. Eu fico pensando na minha própria condição hoje, né? Se eu tirar meu óculos, eu fico impossibilitado de estudar. Eu teria que usar o texto aqui com letras absolutamente gigantescas, né? Eu não vou dizer impossibilitado, porque hoje em dia você pode colocar no monitor aqui onde eu estudo letras enormes, né? Mas nada disso estava disponível no tempo de Paulo, né? Então é bem possível que sim fosse uma questão da sua vista, né? Mas o fato, o que mais nos interessa aqui é que ele está dizendo, olha, eu estou escrevendo esta partezinha aqui como prova de que eu mesmo escrevi, de que eu sou o autor aqui. Veja, essa é a ideia do que ele está transmitindo. Agora veja, o êxito na vida cristã depende das dádivas concedidas por Jesus e depende da confiança nas Escrituras. As pessoas que estavam recebendo ali a carta, aqueles tessalonicenses, aquela igreja de Tessalônica, precisava ter a certeza absoluta que Paulo era o autor, que Paulo tinha enviado aquela carta para eles. E a gente sabe que já naquele tempo havia sim fraude. Havia fraude descarada, gente que se fazia passar ali por Paulo ao escrever, e chegavam cartas fake news, né? Fake, cartas falsas ali, transmitindo evidentemente ensinos falsos, não autorizados. Imagina quanta confusão isso causava, né? Outros que simplesmente nem disfarçavam, eles mandavam suas cartas lá. Não, eu não sou Paulo, mas eu estou aqui dizendo que isso aqui é tão válido quanto o que Paulo disse, né? E muitas vezes pessoas completamente desconectadas, né, dos apóstolos, do ensino apostólico. O fato é que era muito importante os tessalonicenses saberem que sim, Paulo era o autor dessa carta. E isso veio a ter uma importância, veja onde a gente vai chegando aqui. Isso veio a ter uma importância depois na formação do que a gente veio a chamar de cânon do Novo Testamento. O que é o cânon? É a Bíblia sendo acabada, né? Ela chegar ao seu término, ou seja, você tinha o Antigo Testamento e você tem o Novo Testamento sendo formado a partir destes documentos, esses documentos legítimos, autênticos, isso era visto nas igrejas da seguinte forma: isto aqui pertence ou não a Pedro, isto aqui pertence ou não a Paulo, isto aqui pertence ou não a João, isto aqui pertence ou não a Tiago, de quem escreveu isto realmente? Então eles checavam, eles tinham como saber, eles tinham como decidir sobre isso, se aquele escrito veio de alguém, de algum apóstolo, alguém diretamente ligado ao grupo apostólico ali, alguém autorizado a escrever essas coisas, ou se vinha de qualquer fonte aleatória, ou na melhor. Claramente como escritura. Quer dizer, ninguém chegou e saiu catando, né? Ah, isso aqui é, isso aqui não é. Não, as igrejas já sabiam, né? Bastava apenas reunir, ver o consenso do que todo mundo já tinha como documentos oficiais ali e saber que isso aqui é a Bíblia, isso aqui vai fechar o que nós entendemos como Bíblia, né? Ou seja, o Antigo e o Novo Testamento. É uma importância tremenda da autenticidade. Mas veja, existe a importância da fidelidade. Porque você não pode confundir a fonte. Você não pode misturar a escritura com ensinos de homens. Não adianta nada você receber um documento legítimo, você ter a Bíblia na sua mão. Imagine o caso dos Tessalonicenses, eles tinham lá o escrito de Paulo. Nós temos aqui, foi Paulo que escreveu e tudo mais, ok, mas temos aqui o que filósofo fulano disse lá não sei aonde e tal, e isso aqui também a gente precisa levar em consideração, e aí mistura-se tudo ali no ensino. Então, isso não pode acontecer. O que é escritura é escritura, o que é ensino de homens é ensino de homens, e cada coisa tem o seu lugar cada coisa tem o seu peso. Quando vamos pregar, quando vamos ensinar, não podemos misturar as coisas. Outra coisa é distorcer a fonte. Você usar muitas vezes só a escritura, usar só a Bíblia, no caso, mas na hora de explicar, na hora de interpretar, na hora de pregar, tem aquilo que o texto diz exatamente e tem aquilo que o pregador quer que o texto diga. Ou seja, as suas filosofias, as suas ideologias, os seus conceitos, muitas vezes extra-bíblicos, conceitos que ele alimenta lá no seu coração, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, isso talvez seja até mais perigoso porque é muito sutil, porque está se usando só a Bíblia, mas através de ferramentas erradas, de uso errado para tirar do texto bíblico, extrair do texto bíblico aquilo que ele realmente está dizendo, acaba se dizendo outras coisas. Isso é muito perigoso. Que êxito vai se ter na vida cristã se não houver dependência, nesse sentido das Escrituras, e não se confiar plenamente nas Escrituras? As confusões do primeiro século, levaram a confusões nos séculos seguintes, né? O gnosticismo é um grande exemplo, porque ele se desenvolveu ao longo do primeiro século e foi amadurecer, vamos dizer assim, né, no segundo século, e criou uma série de comunidades que acabaram abraçando esses ensinos altamente heréticos, altamente prejudiciais, e o que deu bastante trabalho ali para os homens fiéis, aqueles que seguiram os ensinos dos apóstolos, né? Foi complicado, né? Mas imagina nos dias atuais, né, quanta confusão e quanta coisa misturada. Um problema que surge aí em função disso é a fidelidade às escrituras, a fidelidade àquilo que o texto realmente diz, acaba sendo comprometida pelos chamados projetos ministeriais. Então, o projeto, ele é tão importante, ele está tão em primeiro lugar na vida daquele pregador, daquele mestre, daquele professor de Bíblia, sei lá, o quê, né? Que ele acaba adaptando o texto bíblico a esses projetos pessoais. Então, é claro que ele vai pegar textos, um texto daqui, um texto dali, de dizer para as pessoas: olha, tá vendo? Esse texto, ele mostra que esse projeto, ele é válido. Que coisa terrível. Resta fazer a seguinte pergunta: a quem nós estamos obedecendo, afinal? Nós estamos obedecendo à Escritura? Estamos obedecendo ensinos diferentes da Escritura, ensinos misturados, ensinos interpretados ao gosto do freguês, ensinos misturados ao gosto do pregador? É preciso obedecer à Escritura, isso não resta a menor dúvida. O que nós devemos fazer, olhando aqui para esse final de carta? Eu acho que talvez isso tenha despertado os tessalonicenses lá no passado. Eles tenham pensado: puxa, é importante, né, esse tipo de êxito que Paulo está desejando aqui para a igreja, né, para cada crente ali. Eu acredito que nós também devemos desejar a paz, desejar a graça que procedem de Jesus Cristo. Mas nós já não temos? Temos, mas precisamos sempre mais. Precisamos desfrutar. E por isso nós também devemos pedir essas coisas: Senhor, eu preciso da tua paz. Senhor, eu preciso da tua graça a cada dia para poder viver, para poder seguir o meu dia. É um pedido que você pode fazer diariamente, né? Cada vez que você acorda de manhã: eu preciso da tua paz, eu preciso da tua graça. Eu acrescentaria aqui a misericórdia de Deus, ela não está no tema aqui, mas nós precisamos dela também todos os dias. Agora, não adianta nada pedir e não nos colocarmos em dependência. Nós saímos por aí agindo, achando que somos o máximo, que somos capazes, que temos uma estrutura de aço, que somos super-homens, que somos cheios de talento, cheios de beleza, cheios de inteligência, cheios de capacidade. Então, nós certamente estamos contradizendo aquilo que nós pedimos. Nós devemos rejeitar ensinos supostamente bíblicos, mas que na verdade transmitem coisas adulteradas, falsas verdades. Falsas verdades são pior do que mentiras descaradas, e temos que tomar muito cuidado com isso. Por outro lado, é evidente que nós devemos reconhecer a autoridade das Escrituras quando elas são transmitidas fielmente. O que está sendo transmitido é o que a Bíblia realmente está dizendo. Deus, Ele está falando ao meu coração, então a gente tem que ser pronto em reconhecer a autoridade disso, reconhecer que a voz dele é uma voz a ser obedecida, e obedecer a essa voz só vai nos trazer benefícios, se bem que não é esse o objetivo final, o objetivo é agradar a ele, mas como bônus ainda vem os benefícios para a nossa vida. Que Deus nos ajude a sermos dependentes das dádivas que Jesus concede e dessa confiança nas Escrituras que nós tanto precisamos ter. Deus te abençoe, tenha uma boa semana.